Leve seu nome ao altar do Senhor, com certeza, filho. Levarei por ele e por todos os enfermos. Elaine Silva, de Betim, Minas Gerais. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Luciene, sou de Recife, Pernambuco. Escuto o padre pela Rádio Recife FM. Quero deixar meu testemunho, pois pedia pelo emprego pelo meu marido, na novena de São José Operário. E consegui a graça, meu marido está trabalhando. Obrigado, Jesus, pela graça alcançada. Amém. Amém, obrigado a você, querida. Deus seja louvado. Como eu falei, Recife muito presente. Quando eu falo a capital, não se sintam constrangidos, o pessoal lá de Pernambuco, de Salgueiro, o pessoal de Petrolina, o povo que me acompanha em Caruaru, Bezerros, Rádio Maria FM de Bezerros. Um abraço a todo o povo lá de Camucim, de São Félix, de Garanhuns. Esse povo querido, viu? Muito querido, o povo de Pernambuco. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. Vai lá, povo de Deus, é o ritmo, ó, ritmo do carnaval que tá chegando. Quem dera se carnaval fosse isso, né? No pensamento, no sentimento. Bonito isso aí. Já passou pro Ministério Aprender? Ô, sacristão, manda lá. É maravilhosa essa música. Tua palavra está, tua palavra é luz do meu caminho. Manda pra mim hoje. Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 33. Marcos 8, 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho ele perguntou aos discípulos: que dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda, um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os repreendeu, a fim de que não dissessem isso. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, escribas, e fosse morto. E depois de 3 dias, ressuscitasse. Então Pedro começou a repreendê-lo, dizendo, porém, Jesus voltou e repreendeu Pedro: vai para trás, filho de Satanás, pois não tens a mente voltada para as coisas de Deus, e sim para as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu até podia aprofundar e explicar a primeira parte, mas eu vou ficar na segunda. A segunda é... primeira parte é uns que não reconhecem Jesus como profeta, acaba sendo Messias. Mas eu vou ficar no pito que Jesus dá em Pedro. Ao mesmo tempo que ele elogia, um momento depois, porretada. Sabe por quê? Fácil de entender. A última frase, ela se aplica a todos e a cada um de nós. Afasta-te de mim, filho de Satanás, porque tua mente não está nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pois bem, para pensar. Isso acontece a todo momento e diariamente conosco. Como assim, padre? Explica melhor. Quando a nossa mente está nas coisas de Deus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Somos de Deus. A partir do momento que o nosso pensamento vai para as coisas do mundo, nos tornamos filhos de... sai de perto, filho de Satanás. Então, meus irmãos, é uma dialética, é uma... uma força tênue. Não sei se você consegue entender, uma tensão permanente entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Bom, não é difícil de pensar que se com Pedro foi assim, você acha que com eu e você é diferente? Se nosso, vou repetir com todas as letras, se a nossa mente estiver nas coisas de Deus, somos filhos de Deus. Se as nossas coisas estão no mundo, nós somos filhos, eu não vou completar, vou ler a frase de Jesus, sai de perto, filho de Satanás, porque os teus pensamentos estão no mundo. Então vamos pedir a bênção de Deus nessa quinta-feira, né, na hora da misericórdia, acolhendo as intenções que serão levadas na presença do Senhor, todas as intenções. E aqui, eu falava, não importa a hora que você está acompanhando. Todo dia a gente faz igual aquela dona Maria, seu Zé, que no final do dia vai recolher os ovos da galinha lá no galinheiro e leva para casa. A gente passa com a cesta, recolhendo as intenções e levando no altar do Senhor. Ah, que seu Tiago não faça isso. Ah, que dona Mineira não faça isso. Bom, vai recair sobre eles o problema. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nessa hora da misericórdia, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.